Nós temos 3h50, alternamos com 3. O Xenem é 2 no 3? Taxi na retaguarda do tráfego que vai ingressar no 2? Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre em 198 decimal 612. Ok, negão no 0 no 5. Livre táxi de Alfa com a espera 286, obrigado, bom dia. 208, tá retorno. Fala 208, tô retornando, grato. E a 315 decolado ao 51, controle 1208. 208, Oceaner 6315. Salvador, na boa tarde, Oceaner 6301. Autorizado decolagem, 6142. Dois, Oceaner 6326. 6326, continue aguardando pista livre. Bora. Mike é convicto, mantém as condições visuais, reporte de trator. Azul 4112, desça para 2000 pés, autorizado a final no 0. 2000, autorizado final no 0, 4112. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6315, passando 300. Oceaner 6315, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância. 360, Oceaner 6315. Comandou o Guardião 02. Governador Alfa Ciente, 17 Libra. Fala Barra, recordará. Será mais curta permanente, o sinal 0102, Guardião 02. 326, pouso autorizado, pista 10, vem Salvador 60 graus, 89. Repouso, 6326. Autorizada, né? Mantendo no 7, Bravo Kilo Whisky. Muito boa tarde, Oceaner 6142. Oceaner 6142, contato radar, sobe e mantém nível de voo 350. Sobe e mantém 350, Oceaner 6142. Pode voar direto a Aracaju, Oceaner 6142? Aguarde. Meia 326, solo ao 54, direito 219. Solo agora, 6326. 6213, autorizado. Ingresso de decolagem no 0, no 40 graus, 089. Nivelamento e decolagem para o Xané 6213, confere? Aqui, ingresso de decolagem. Enter. Alinhamento e decolagem, 6213. 86. 86, uma boa tarde. Solo Xané 6326. 6326, prossegue táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6326. Certo. Até quando eu tenho o drone. Bravo que o Whisky mantém a posição. Sede Mãe que chama Centro Recife. Rolo 260, alterno 288. Rolo 260, 288, Alfa Sede Mãe. O Sené 6213, decolar 256, câmbio controle, 120, decimal 8. 728, grato. Controle, o Xané 6213, decolado da El. Xané 6203, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância radar. 360, chance de voo Leda ou Bridge? Ah não, da El ou Leda? Oi, Leda. Leda, obrigado. Fica atento, estrela do Blanc, segura a 195 e pousa na 90, autorizado a decolagem, aguarde suspensão para cruzamento. 20 e chama o Centro Recife, 1251, alterna 1-3325. Blanc, coxa 6213 da primária. Recife, 320, chama 1251, alterna 3325. 6315. 63, obrigado. Até mais. Obrigado, até mais, bom trabalho. Azul 41, 12, 58, livre direita, chama escola. 1219, decimal 9. 219, boa. Silêncio, decolado 59, autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência de frequência. 112. Ah, foi importante, foi de 10. Xanem 142, chama Centro Recife. 12685, alterno 2545. 2685, 2545, boa. Boa. Bravo, que Luiz, que corredor forte, condições visuais, me escuta. Solo. Prossiga. Autorizado Campinas 360, decola 10, curva direita, saída é a da Leda Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5014, Coteje. Azul 4065, autorizado 360 Campinas, decola 10 com curva direita, da Leda Bridge. 1208, 5014. Correto, condução de chama e puxa, acionamento no 03. Tá pronto no 03, o azul 4065. Autorizado, chama em táxi. Autorizado, chama na táxi, azul 4065. 4112 da azul, Juliette para o 08. Juliette pro 8. 4114. Sobre 4112. 776 established inbound runway 121. Okay. 776, we are established line 6, right? Condor 076, complete final approach, contact tower, frequency 118.6. Condor 076, 118.6. Tower to tower, hello, Condor 076, established line 6, right? Condor 076, report the landing gear down and lock it. Condor 076, landing gear down and lock. Chama Centro Recife, 1251, alterno 1325. 251, 3325. Preço, land runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Condor 076, clear to land runway 10. Desça ao 060 na Mari, identifique. 060, 1, 2, 1, 3, 9, 6. 5 com... 8, 5 a bordo. Autonomia de 5 horas, alterna Ribeirão. Gente, Alfa até o ponto de espera, quando se fala torre, frequência 186, estado no 0, 1, 5, por favor. Alfa contra espera 86, 1, 4, 0, 6, 5. Obrigado. Meu Bravo Oscar, solo. Faz que encontra. Mando a radial ideal destino é a 2760 e é a, por, confirma, 247 por 100 milhas a passando em Salvador. Autorizado, Salvador, Sierra November Ranger Uniform, nível 200, conforme a rota do plano, decola pista 107 com curva direita, saída Arbor Elefa, após direto. O controle opera no 208, aciona 5004, proteja. Correto, controle seu impulsionamento no pad 5. Controle USAN 3154. Prossiga. Posso pegar a flor de tato, senhor? Tem uma formação bem aqui à frente, Mari. Autorizado. Foxford and the contact ground 119. O Azul 4065, contra o espelho da 10, pronto. Azul 4065, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém o 0, Azul 4065. Pronto, alô, Condor 576, Condor Recredit. Fly Alpha, call me back before Juliet. Condor 076, continue, take the Alpha and call you over for Juliet. Top, try the top of the high. 396, pode voar Itapi para evitar formações aqui próximo a Mari. Autorizado. Obrigado. Livre decolagem no zero, azul, 4065. Lembra a voz, livre cenário, tentando para ataque. Azul 4065, decolada 08, sem controle. 120, decimal 8. Samara 208, azul 4065. Mike é Covita, prossiga. Restituo azul 500, teste para entrada no circuito. Torre Salvador, 118, meia dúzia. Obrigado, soldado. Torre Salvador, uma boa, Papá Romeu, Mike é Covita. Mike é Covita, dá presente autorizado cruzamento da final do 1-0, reporte final 1-7. Autorizado cruzamento da 10, vai reportar na final da 17, o Mike é Covita. Para o 360, Nadael. 8, coisa 1 no 807, identifique, chegada é a BOF, desça para 4 mil pés com 1015. Controle de Salvador, boa noite, 707. 807, 4 mil pés, 1015, chegada BOF, identifique. Ok, 4 mil pés, 1-0, 1-5, na BOF, gol 807. Azul 4065, suba ao 360, Nadael, pode voar direto, Leda. 3-0, direto Leda, 4065. Ouça, prepara a saída da El Leda Ilhéus. Da El Leda Ilhéus, igual ao Belo Trote. Do 80 pro 70, o 36 da Gol. 5-6, tá 3154. 3154, desce pra 2015, livre LS X-Ray. 2000, livre, e LF-30 para 5-4. Golo 3-9-6, para 209. Número 2, está seguindo um Airbus 320 Delta, 8 milhas à frente. Fechar a redução no 3-9-6, vai atingir o 70. Golo 3-9-6, desça para 3.015. 3.015, no 3-9-6. Azul 4462, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Identificado, Mari 050, 4462. 4462, o ITAP. Obrigado. Siga Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, autorizado ao TAC 70, sessão da 197, reporte pronto. Ilhéus 240, copia? Autorizado, Ilhéus 240, Golfo 677, decola 10, direita. Saída é a da Leda Ilhéus. O controle opera 1208, aciona 5033, coteja. Autorizado, então, para Ilhéus 240, pela Golfo 677, decola da pista 10, curva direita, na Dael, Leda Ilhéus. 5033, corre com o condutor, chama e puxa estacionamento no 02. E Samará para o pushback, voo no 649. Da voz fica autorizado o ingresso no 97. É a portaria de pronto. Pássaros na final da, na lateral da final da 17, o Mike Eco Vitor informa. Consciente, Mike Eco Vitor informa. Controle, é o Mike Eco Vitor para nós. Eu solo aos 1 ou 4, a gestão da frequência livre. São 4 mil para 3 mil, 3 não emenda gol. Seu 4 aí? 3, 9 e meia, vai atingir 3 mil. Ok, desce para 2 mil, livre LS, foco estabilizado. Está foco estabilizado, estou autorizado de LS no 3, 9 e meia. Estabilizando 3, 1, 5, 4. 3, 1, 5, 4, reduz a aproximação, complete o LS, chame todos, ano 9, 3, 9 e meia. 3, 9 e meia, boa. Salvador, boa tarde, São 3154, dá mais 2 milhas para a Serra, baixado de trabalho. São 3154, gente, passando a aproximação, aguarda a autorização para fuga. Guardando, 3154. Azul 4065, chame Recife, 125, Noterno 3325. 251-3325, Azul 4065. Romeu Bravosca, decolador 2 no meio, chama o controle 1 2 7 8. Asca. Salvador, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, bom dia. Contato para dar, sou 200, saí da árvore. Gente, na árvore, Oscar. Salvador, boa tarde, é Pedial 021, crossing level 19 above on level 180, bombs arrival. Posto Tango 021, radar contact, descent 4,000 feet, altitude 71015, cleared bomb arrival. 1015, clear bomb arrival, I put down 021. Controle Salvador, boa tarde, 3192, sinistro da ordem. 3192, identifique, chegada Yamari, desce ao 050. Mari 050, com nota. Atente tráfego, posições de 12 horas, 17 milhas rumo nordeste, cruzando 90 em descida, a BRS 190 da Azul. Tenente Oscar. Azul 4062, atente tráfego 1 hora, 15 milhas rumo oeste, cruzando agora 70 em subida, um Charlie 25 Bravo. Oscar 3962, no noite de São Meia Dúzia. 18, até já. Azul 4462, livre ele é. Usado ele é, acho que é. 4462. A saída é Arbor Elefa, controle Altaerão no 208, aciona 5056, cotejito. Autorizado 320 para Brasília, na After Zulu 17, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120.8.5056, transponder Oceané 6321. Correto, quando pronto, chama e puxa o acionamento 6321, confirmando o gate. Vai reportar para puxa e acionamento, posição 113, Oceané 6321. Copiado. 19, liga direita, chame solo. 121, decimal 9. 219, 131, 41, trabalho. 3192 até Voadona? Ok. A possibilidade do 3192 até Voadona? Negativo, 3192 é o número 5 na aproximação. Reduz a velocidade agora para 229. Estimativo, reduzindo. Você confia o vento para o 396? Nova 396, o vento 1940 graus, 099, autorizado pouso, pistão a zero. Livre pouso, pistão a zero, 1396. Tá direto para o Romeu para baixo. O Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame Recife, frequência 1260 até 1288. Obrigado, até daqui a pouco.